Aonde procuramos identificar na cidade todos os potenciais de parceria, inclusive através de uma visita que fizemos a Ipatinga, onde pudemos identificar os projetos sociais que lá foram implantados. A gente gostaria de destacar aqui entre os itens que compõem esse termo, a Prefeitura de Cubatão, junto com as Minas, assumem no dia de hoje um protocolo de intenções de prever desenvolvimento de ações conjuntas na área de gestão pública, na área de cultura, de adequação urbana, educação, esporte, meio ambiente, capacitação, saúde, habitação popular, equipamentos de moradia emergencial de crianças e adolescentes em situação de risco, além de fornecimento local de produtos e serviços. Então, a gente observa pela enorme quantidade de itens que compõem o termo, e um termo que foi redigido, que tem propostas com nomeação de equipes e um prazo de 30 dias para que a gente apresente os primeiros planos de trabalho. Além desse documento, e hoje é um momento muito especial para a gente, a Uzi Minas é a primeira empresa do Polo Industrial de Cubatão a acreditar o nosso hospital. Então essa é uma expectativa de longos anos. A Uzi Minas tem cerca de 16% do seu efetivo que mora em Cubatão, e o nosso hospital hoje só recebe recursos públicos. E pela primeira vez, através dessa parceria com a Fundação São Francisco Xavier, a Uzi Minas credencia o nosso hospital a também prestar serviço através do seu plano de saúde aos funcionários da Uzi Minas. Além disso, a Uzi Minas é prefeita assina no dia de hoje um patrocínio através do Instituto Cultural Uzi Minas, a Associação de Judô Rogério Sampaio, e que a gente também se orgulha, já foi anunciada aqui, a presença do nosso campeão olímpico. E, finalizando, um outro termo de parceria e patrocínio da Uzi Minas, por meio do Instituto Cultural Uzi Minas também, ao Instituto Janete Akan, nossa campeã mundial e olímpica de basquete, com passagem, inclusive, pela Liga Americana de Basquete. Então, realmente, é um momento que orgulha a cidade,